Eu sou o Caboclo Pena Branca, salve. Salve. Salve o Caboclo Pena Branca. Salve. Salve a Falange Pena Branca. Salve. Salve o povo de Oxóssi. Salve. Salve Oxalá. Salve. Salve Jesus. Salve. Salve Deus. Salve. Graças a Deus. Filhos, grande é a guerra. Grande é a luta do mal, para que esse trabalho não se estabeleça na face da terra. Mas já foi decidido por Deus, foi decidido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Espíritos muito, muito voltados para o mal, nossos irmãos equivocados, trabalharam muito para retirar de circulação, retirar deste trabalho espiritual este médium que eu uso agora, que eu trabalho agora, que eu uso como instrumento. Reptilianos, espíritos que muitos falam, mas ainda não conhecem profundamente. Ainda não vieram informações aprofundadas sobre esses espíritos. Mas está, meus filhos, para chegar informações profundas sobre os reptilianos do mal. Está para chegar informações profundas e detalhadas sobre eles. E essa preparação já acontece há um tempo. E nós vamos trazer essas informações, por isso a fúria. Mas não só por isso, também para tudo que está programado para se suceder nesta casa, através destes médiuns todos que estão aqui, inclusive deste rapaz que eu me uso agora como instrumento. E tudo isto vem se aproximando. Tudo isto está próximo. É necessário agora, nesse momento, que vocês mantenham essa posição que vocês estão. Era essa postura que vocês tinham que tomar. Sintam a energia, meus filhos. Olha que energia boa. Olha que energia suave, de união, de amor, sem julgamentos, sem picuinhas. Só de amor e fraternidade, vocês são irmãos em Deus. Olhem um para os outros e continuem se amando, se respeitando e um ajudando os outros. Vocês são uma família. Vocês estão juntos por toda a eternidade. Vocês vão ficar mais juntos. Posso dar um conselho? Aqueles que não conversam muito, não têm tanta afinidade, troquem mensagens nesse programa do celular, WhatsApp, deem bom dia um para o outro, deem boa noite, batam um papo, puxem assunto para vocês interagirem. Aqueles que não conversam muito, que é normal um ter mais afinidade com o outro, isso é normal. Mas aqueles que têm menos afinidade, não é que não gosta, é só a questão de afinidade. Não quer dizer que não gosta, se ama, mas não são tão afins. Vocês entendem o que eu digo? Sim. Troquem mensagens, conversem mais, para vocês ficarem ainda mais unidos. Porque agora temos que manter essa união e fazer ela crescer ainda mais, porque vai precisar para tudo de belo, tudo de bonito que vai vir. O povo de Aruanda está todo aqui. Todo o povo de Aruanda está aqui. Nós temos muitos espíritos aqui. Eles vão caminhar com vocês com mais intensidade. Eles vão se comunicar com vocês com mais intensidade. E muito vai aflorar. Muito está para acontecer. O contato de vocês, médiuns de Jesus, com o plano espiritual, todos vocês, o contato de vocês com o plano espiritual vai aumentar. Vocês vão ficar mais afinados. Vocês vão se tornar um com a natureza. Unam-se à natureza. Na natureza, meus filhos, só há amor. Na natureza, há energia de Deus. Enquanto eu falo agora, eu estou mostrando para o meu filho a energia das árvores, dos pássaros, dos insetos, da terra, do ar, do sol, dos animais. Sintam essa energia, liguem-se a ela, unam-se a ela. Isso é unir a Deus. Unam-se à Mãe Terra, meus filhos. Vocês pertencem a ela. Unam-se à Mãe Terra. Ela é viva. Ela existe. Escutem ela. Sintam. Sintam o coração dela pulsar. Sintam o amor que ela tem por vocês. Ela é puro amor, a Mãe Terra. Liguem-se a ela. Ela vai responder. Ela responderá. Meus filhos, eu tenho uma novidade para vocês. Quanto mais vocês se ligarem a Deus, à natureza, à energia da natureza, ao amor, à paz, à pureza de coração, mais vocês conhecerão e lembrarão e adentrarão dimensões. Dimensões de amor, de fraternidade e de paz. Vocês querem entrar nessas dimensões? Sim. Vocês querem lembrar? Sim. Então vamos. Caboclo Pedra Branca já convidou. Nós queremos levar vocês para vocês entenderem, meus filhos, o que é o espiritual e entenderem que vocês são de lá, que vocês estão aqui somente numa passagem para evoluir e ajudar os seus irmãos a evoluir. Tenham cada vez mais compromisso com o trabalho espiritual, cada vez mais fé. Não esmoreçam na fé, trabalhem com alegria, trabalhem com vontade. Olha para os seus irmãos, os convidados que estão aqui. Olha para eles. Vocês vão olhar para eles com amor. Eles são seus irmãos trazidos por Deus. Cada um ali tem um amor de Deus no coração. Eles amam vocês. Eles amam a Deus. E vocês também amam eles. Não julgue eles em nada. Pode ser o defeito que for que eles tenham. Pode ser o irmão que for que entrar aqui, até se vier algum irmão com agressividade. Vocês vão quebrantar essa agressividade com amor. Todos eles são filhos de Deus, meus filhos. São vidas, são espíritos imortais. E cada um deles é luz. Cada um deles é importantíssimo para Deus. Cada um desses irmãos que são trazidos. Portanto, recebam eles com muito carinho, com um abraço forte de amor, para que eles possam receber todo esse axé que está dentro de vocês, porque Deus está vivo dentro de cada um de vocês, médiuns dessa casa. E o amor de Deus estando aí dentro, ele precisa ser propagado. O amor de Deus nunca é para ficar contido numa pessoa só, num espírito só. Ele tem que ser externado. E esse amor tem que ser cultivado. Meus filhos, ele vai aumentar mais. A música, ela é celeste. A música vem de Deus. As músicas dessa menina que estava cantando agora vêm de Deus. Vem do povo de Aruanda. Vem tudo de lá. Ouçam essa e muitas outras. Ouçam sempre, porque eleva a vibração. Liga você com Deus e liga vocês aos espíritos de Aruanda. Os espíritos de Aruanda, que são amor, fraternidade. Nós levantamos a bandeira da fraternidade, do amor e da paz. A bandeira da caridade, a bandeira do Cristo Jesus. Falta pouco, meus filhos, para esse mundo se tornar um mundo regenerado e se unir a todos os planetas deste sistema solar. Só falta a Terra. Vamos trabalhar para que esse mundo se torne um mundo de amor e paz, de fraternidade, o mais rápido possível. Nesse momento agora, muitos servos de Deus estão sendo levantados, estão sendo trazidos do plano espiritual, estão reencarnando nesse momento. Nunca tiveram tantos trabalhos espirituais na internet. Nunca tiveram tantos trabalhos espirituais. É a revolução do bem, é a revolução da fraternidade. E não tem como frear isso. O que tem é uma atitude desesperada de espíritos voltados ao mal para tentar acabar com isso, em vão. Não conseguirão. E nesse desespero, eles farão de tudo para arrastar o máximo de almas com eles, porque eles sabem que o tempo deles aqui na Terra está contado. Portanto, inundem a Terra de amor, de fraternidade, de caridade, de paz, meus filhos. É hora de vocês estarem unidos. É hora de vocês estarem unidos no amor, na fraternidade, na paz. Trabalhadores de última hora, é hora de vocês estarem unidos em prol do progresso e da evolução espiritual na Terra. Eu convido a todos se unirem, todos os canais de YouTube de espiritualidade, seja da religião que for. Deixem as desavenças de lado. Deem as mãos e unam-se. Deus está em todos vocês. Erros é normal cometer, todos nós cometemos. Agora é hora de perdoar. Perdoar, esquecer as desavenças do passado e estarem todos unidos, meus filhos, em prol do progresso, em prol da fraternidade, em prol da evolução, sem julgamentos, só o amor. Só com o amor poderemos crescer. Só com o amor esse planeta adquirirá luz incessante. Sejam a paz, sejam o amor, sejam o evangelho vivo do Cristo. Chegará um momento em que não precisará mais de livros. Vocês próprios serão o evangelho vivo do Cristo. O que sair da boca de vocês vai ser só virtude, vai ser evangelho puro. Vocês serão um livro ambulante, mas um livro com vida, um livro com sentimento, um livro com amor, um evangelho não só falado, mas sentido, externado, contagiante. Para todos. Graças a Deus, estamos muito felizes pela posse que vocês tomaram de Deus, pela união, pela fraternidade, sem julgamentos. Temos muito o que fazer. Muito vai acontecer, muito está para acontecer. Meus filhos, em prol do progresso, a evolução, Deus, Jesus e a evolução espiritual estão juntos em primeiro lugar. Coloquem tudo isso em primeiro lugar. Que a paz do Divino Mestre Cristo Jesus esteja nos seus corações. Salve o Deus Altíssimo. Salve Jesus Cristo. Salve o povo de Aruanda. Salve o povo de Oxóssi. Salve o caboclo Pena Branca e sua falange. Graças a Deus.